paraíso que meu pai já preparou. Jesus só pôde salvar aquele ladrão, porque o outro não se arrependeu e dele zombou. Maria Madalena, a mulher pecadora, ouvindo a mensagem que Jesus pregou, arrependida, deixou seus pecados e Jesus a sua vida transformou. Jesus, e os seus pecados não quiseram abandonar. Jesus entrou pra cear com Zaqueu, que era um publicano e pecador. Seus erros prometeu devolver quadruplicado a quem defraudou. E ao povo que murmurava, Jesus falou: nesta casa hoje entrou a salvação. Eu vim buscar e salvar está perdido, pois também este é filho de Abraão.